E eu estou na linha neste momento com o vereador aqui de Foz do Iguaçu, vereador Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar aí sobre a discussão na Câmara Municipal em torno aí do projeto, né, que atende a um pedido dos motofretistas aqui de Foz do Iguaçu. Quais são as alterações que você está propondo na lei atual que regulamenta esse serviço aqui no município, Anderson? Então, Guilherme, nós fomos procurados pela categoria, né, os representantes dos motofrete, buscando a questão da regulamentação, né, desse pessoal. Nós sabemos que existe aproximadamente 1.000 motofretes na cidade, né, e não existia uma regulamentação para a categoria. Então, a gente teve uma ampla discussão juntamente com os representantes, tivemos também lá na Fostrans com o superintendente da Fostrans, com o diretor jurídico da Fostrans, e acabamos chegando, né, num denominador aí e apresentando esse projeto de lei. Eu acho que o fator principal dentro de todas as alterações que foram feitas é a questão da inclusão no MEI, né, microempreendedor individual, que era uma reivindicação da categoria e agora já está tramitando o projeto, que nós conseguimos incluir também a inclusão deles no MEI, e eu acho que esse é o fator principal dentro das alterações que foram feitas. E a gente sabe que a informalidade, né, entre os trabalhadores acaba sendo grande, né, entre os motofretistas, os entregadores aqui em Foz do Iguaçu, enfim. É uma forma também de facilitar com que eles se formalizem e tenham acesso a direitos trabalhistas? É nessa linha também que a gente debateu. A questão também de uma cooperativa dos motofretes, dentro desse contexto, nós conversamos também com eles para que eles possam ser os agentes fiscalizadores, né, dentro da categoria, para ter essa questão desse respaldo, né, de uma credibilidade, principalmente na questão da entrega, né, de comida, de lanches, que muitos reclamaram que chegavam lá pessoas sujas, né, com roupas rasgadas na casa dos clientes, e isso gerava um desconforto para a categoria. Então, baseado em todas essas discussões, eu acho que nada mais justo da gente trabalhar em cima desse projeto de lei, regulamentar, e logicamente eles mesmos ser agentes fiscalizadores aí para ter esse respaldo da categoria. E como é que está esse projeto hoje, a tramitação dele na Câmara, já passou pelas comissões, em que estágio que está agora? Já passou pelas comissões, já tivemos os pareceres favoráveis, acredito eu que nas primeiras sessões ordinárias do mês de maio deve passar para a plenária para aprovação. E um outro assunto que a gente vê aqui também referente ao seu mandato é uma indicação quanto à possibilidade, um estudo, né, para que a prefeitura até analise a possibilidade de instalar tecnologia de reconhecimento facial nas escolas aqui em Foz do Iguaçu. Como surgiu essa ideia, como surgiu esse debate, enfim, o que é que você pretende até apresentar a esse assunto? Guilherme, nós estivemos em Brasília, né, vendo diversos projetos, levando reivindicações para os deputados federais, os senadores, e nós também na marcha para os prefeitos, e lá visualizamos essa questão dos reconhecimentos faciais que já estão em mais de 1.000 municípios, em mais de 300 municípios do Brasil, né, em diversos estados. Isso o que que é? Isso gera uma tranquilidade, gera uma segurança, né, propriamente para os pais, que o reconhecimento facial, quando a criança entra na escola, o aparelho faz o reconhecimento e já automaticamente chega um SMS para o pai falando, ó, o seu filho acabou de entrar na escola. Posteriormente, na saída da escola, faz o reconhecimento facial e chega um SMS para o pai falando, ó, teu filho acabou de sair da escola. Então, a questão da evasão, né, que acontece muitas vezes, essa questão para o pai ter a segurança do horário que o filho entra e sai, e também a questão da economia, né, em relação à questão própria da merenda, né? Um exemplo, lá temos uma escola de 300 alunos, então esse reconhecimento facial, ele vai trazer o número correto para que as merendeiras possam fazer a merenda do dia. Se chegou de 300 alunos, entraram 200 alunos, será feita a merenda para 200 alunos. Então vai ter o reconhecimento facial também dos servidores, né, dos professores, dos alunos, e isso gera uma segurança. Dentro desse debate, eu acho que nós temos que buscar exemplos, bons exemplos, para trazer para a nossa cidade e pensar em coisas futuristas, em coisas que vai fazer a diferença para a nossa população. Ainda mais no mundo de hoje, a questão dos jovens, adolescentes, né, de tudo que tem acontecido. Então, nós temos que buscar uma melhor qualidade também dentro do ensino, dentro da segurança, né, no ensino público, e dentro dessa indicação, a nossa visão foi essa, né, na comitiva de vereadores que lá tivemos, todos os vereadores também tiveram concordaram, né, dentro dessa questão, e a gente fez essa indicação. E ontem você esteve presente também na audiência pública ali que debateu a situação aí dos moradores do Arroio Dourado. O que é que você acompanhou aí? O que é que pode ser feito na sua visão com relação a esse impasse, né, sobre se as famílias permanecem ou não no local? Então, Guilherme, eu sou relator desse projeto do Arroio Dourado, e nós tivemos em loco lá também com os vereadores, visitando, conversando com os moradores, entendendo a situação, e ali existe um problema há mais de 30 anos, né? Existem dois TACs firmados com o Ministério Público, com o Executivo, né, pedindo o remanejamento dessas famílias. Existem laudos também, né, que atestam que ali existe um risco de explosão, que existe um risco de enfermidades, né, e dentro desse contexto, ontem nós tivemos uma audiência pública, uma discussão ampla, ouvimos muitos vereadores, os moradores da região, ouvimos também a Defensoria Pública que está no caso, ouvimos a Procuradoria do município também, que deu seu parecer. Então, deixar bem claro que nem o Executivo e nem o Legislativo, eles querem tirar as famílias de lá. E o projeto que está tramitando aqui na Câmara de Vereadores não é para remanejar essas famílias do Arroio Dourado. É a desafetação de uma área no Remanso Grande, que posteriormente a questão do remanejamento, essa área seja destinada para a construção de moradias sociais para os moradores do Arroio Dourado. Então, o que que nós propusemos ontem? Existe um laudo de 2012 que foi feito que atestava esses problemas que existem no Arroio Dourado. Então, nós propusemos, e vamos fazer através das comissões, um pedido que se faça um novo laudo, né? E esse, em cima desse novo laudo, para que a gente possa tomar a decisão necessária, sábia, e logicamente não... Conversei aqui com o vereador Anderson Andrade. Consegue me ouvir ainda, Anderson? Consigo. Aí que tivemos um corte na linha aqui. Vereador, muito obrigado pela participação aqui na RCI e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, um grande abraço.